Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Para fundo do voo 941. Número 4. Torre 118-95. Tan 3144, reduza para 1709. Estou redução 3144. Reporte quando vai ser travado o final no 7. Vai, tá, tem gol. E como é que aguarde o parado? Aguarde autorização. Manterá 1.000 pés até Valência, confere? Frequência livre. Yankee Mike, entra uma centena, 1.039, autorizado para decolar, pistão no 7. Autorizado, Salvador, Vitória, via Upper Whisky 50, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, Ildis. Decoda pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5145 e o controle Salvador 120, decimal 8. 1-0 pela esquerda, roda, gol. 1 para aproximação, torre, 18-95. 895, reduzindo. Está 3-0-4-4. Primeiro no 2, somos 4-5. Prossiga à frente, libere na Delta, corrigindo na Eco, próxima à direita. Táxi via Alfa e reposta na táxi Delta para cruzar a pista por baixo. Né, 6254? Dia 3144, vai passar, lembra, vai estar checado visual. Bom dia, Tena 3144, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai dar para poder informar o vento? 100 graus, 1-4-9. Obrigado. Web 6741, alinha e decola, pistão para o vento. 100 graus, 14-9. Desenhei e decolar no 0, Web 6741. Tá passando November, Yankee Mike, decolou aos 4-6. Direita, corredor axé e controle 120, decimal 8. Bom voo. November, Yankee Mike, chamar o controle 120, decimal 8. 463, boa tarde. Controle Salvador, November Yankee Mike, decoladão no 7. 1.000 pés, corredor axé, reporta farol da barra. November Yankee Mike, reportará farol da barra. Oceané 6254. Identifica a chegada à mar e desce até o 50. O gol 941. Botou 941. Poderia efetuar uma ponte com Oceané 6254? Ah, firmo, 941. 6254, escuta, controle. Livre pouso para 3144. Recebeu aqui, 6254, não escuta, controle, prossiga. Confirma como recebe o controle, eu chamo 6254. Agora está recebendo alto e claro, mas não deu confiança, não estava recebendo a senhora antes. Sim, a gente foi chamado 5 vezes, vou chamar 6254. Agora com recife 251-3325. 251, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito bom dia ainda. Web 6741, vai da Dael Leda. Web 6741, contato radar 340, saída da Dael. 340, Dael. Gol 941, confirma velocidade? 250, 2109 mais agora então. 2109. Quero tua autoridade de receptar localizador? Passaria 2230, desça para 2.000 pés, o ajuste chama 012 e está livre LS. 2012, livre LS, 2230. para o Golfo, vento 100 graus, 159, pouso autorizado, pistão 7. Tem pouso 17, mais 7, tá bom, vamos para o Golfo. Afirmativo, da El Leda, Ildis. Série 2187, informação Mike, ajuste no 012, baixo para a cópia. November Yankee Mike, prossegue para toque remetido em Veracruz. Negativo, prossegue até Valença e rotula para Salvador, da Golden Mike. Gente, apenas para informação, temos um tráfego sobre o farol da. Na proximidade do farol da Barra, matando 500 pés, helicóptero da polícia. Está sentindo o tráfego, vai aumentar a separação, se ele já está no Golden Mike. 1941 a 3 mil pés, ajuste no 012. 3012, o. Vai para trás. Controle web 67 patrono, poderia voar Leda da presente? Autorizado. Obrigado. Salvador, como é que é agora o Fonseca 2187? Um pouco chiado ainda no fundo da transmissão, ok? Eu clareço a 3. 87, aguarde um minuto, ok? O Fonseca 2187, um minuto para 4. Aguardado. Fala, tá 3144, bom dia, livrou. Tá 3144, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3144. Afirmativa, após a passagem da aeronave da FAB, está autorizado prosseguir até o hotel. Quando na hotel, para cruzar o 028, chame a torre em 1-18-95, o Flash 91. 95. 85, obrigado. Chiado ainda no fundo da fone, ok? Clareza 3, permanece a clareza 3, o Fosse 287. Tá livre ali, essa porta estabilizada. 2-1-0-1-1 agora. Só autorizado, mais uma fone. 1-0-1-1. 2-2-3-0. Azul 4463 confirmando, livre decolagem, vento uma centena, 195 nós. Decolagem 4463. Confirma. 91 não mantém o ponto de espera da hotel. Confirmando a intenção de prosseguir a decolagem a partir da interseção ou para sair para a cabeceira? Prosseguindo então para a cabeceira, agilizando, está autorizado o cruzamento no 028. Prossegue via Delta e na Delta chama novamente o solo 1-21-9. Tarde. O azul 4463, decolar 252, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, boa tarde. 208. 2230, cheque trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 1-0-0 graus, 179. Baixei, travou, livre pouso 2230-90. Segue táxi via Alfa, Juliette, ingressando na parte principal após. Índia, até o ponto de espera do pistão no zero, no ponto de espera torre 1-18-95, o ajuste agora é 1012, o flash é 91. 0 graus, 1-6-12 nós. 2-2-3-0. Principal, contornar os portões e prosseguir novamente à direita no, na Taxiway Índia, até o ponto de espera do pistão zero, quando lá torre, novamente em 1-8-95, ajustando 1011 agora, foi o flash 91. Agora o Salvador, como sai agora o 2187? Sai 2187, agora melhorado na transmissão, aqui tá alto e claro, só um minutinho pra conta. Pronto para cópia, Força Aérea 287. Cruzado, Salvador Natal, via Golf 677, nível 110, saída é a Conde, decola pista 10 com a primeira curva à esquerda. Aciona no transponder 0273 e o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador Natal, Livre acionar reporte para o táxi, Força Aérea 287. Frequência livre, November Yank Mike. Torres, Salvador. Bom dia, Gol 941, na final, Trabalho Travado. Gol 941, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 011. 011, aguardando, 941. 011, comandando qualquer pessoa, três, dois, três, está livre, aliás. Obrigado, aliás. Segundo, decimal 9. Eco 219, passarei do 2-2-3. Gente, flecha 9-1 após o pouso da aeronave na curta final, ali mantém o plano 0. Dono 941 no check trem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-5 nós, variando até 2-1 nós. Ed, autorizado, pouso 941 no trem, baixado aeronave. Só poderia confirmar o vento? 090 graus, variando entre 1-5 a 2-1 nós. Obrigado. Mari, desce até o 0620. Ficou na Mari para 060, bola na 322. 4 horas e 50. 706, bordo, 4 horas e 50. O pátio, 50, pátio autoridade ou pátio militar? Pátio militar. Sente, autorizar o táxi até a hotel. Quando na hotel para cruzar 1028 com a torre 1-18-195. O Fotério 2187. Quatro, 4463, Recife, 251-3325. Podia confirmar com 4463? 251-3325. Não, copiou, 4463. Moto não 4, passaria do 2230. 4463. Prossiga. Não copiou a frequência. Azul 4463, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 2. 251-3325, boa tarde. Boa tarde. Solo 57, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Via Eco, 941. Vai entrar na Fox, o 941. Afim, prossegue então via Fox, na Fox, chama o solo no 21, decimal 9. 219, na Fox, o 941. 20, o Força Aérea 2187, mantém o ponto de espera da hotel, aguardando. Fecha 91, no nível de decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Civi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 94. Guardião 06, frequência livre para coordenação. Sim, Guardião 06, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle. Localizador, TAM 3283. TAM 3283, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118.95. Tá na final da 10 para Polsky. Da 10-11. Correta, guarde sua cópia. Ana 5147 e chama o controle em 1-20.8, bom voo. Flecha 91-5147-1208. Corre, Salvador, boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, boa tarde, confirmando já embaixo travado. Afirmo, baixado travado, 3283. Livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 189, do TAM 3283. Cruzado pouso, pistão no zero, TAM 3283. Flecha 91? Afirmo, está acionado 5147. Flecha 91, contato radar, saída PUCA, submantenha 150. Flecha 91, só para 150. 941 está próximo aqui da taxi. 941, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06. Para o 06, graças. O 3193, autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 10. Após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera 120.8 e o transponder 5163. Gente, autorizado de 380 Galeão, via rota do voo, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, após o intercepta o Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, com patroa de voo. 2108, transponder 5193, tá 3193. O 3193, cotejamento correto, sempre pronto para o estiver de ferramenta. Camarada, 3193. Objeto 6721.cópia. Web 6721, prossiga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 330, decola da 10 com curva esquerda, na saída Momo, transição frutívia, peso 19. Controle opera em 120.8 e o transponder 5157. Autorizado 330, Fortaleza, Bombo Frutia, Operzulu 19, decolado 10, curva esquerda, 208, 157, Web 6721 na ponte 4. 6721 no cotejamento correto, sempre pronto para o estiver de funcionamento. Chamaremos Web 6721. O 754, autorizado Campina Grande, nível de voo 390, decola da 10, com a curva esquerda na saída PUCA, transição de par via Pedro 10. Após Neuma, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5160. Como 328, livre da restrição ITAP, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. 3.000 no 0 no 1, agora na 328. Como 754, contagiamento correto, chame pronto para o tiver de funcionamento. November, tá com controle pra Bog. Trip 5240, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1011. 060-0011. Trip 5240, aceita abreviar. Se possível, autoriza Mari? 2283 no solo 04, libera via ECO, solo 121 decimal 9. ECO 219, 3233. Tomei, Quebec. Estação chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Desculpa, chegada a Mari, decimal 050, voo 994. Trip 5240, autorizado Mari. Autorizado Mari, 240, muito obrigado, senhorita. Decolagem pistão no zero, vento 1 graus, 18 nós. Sente, reporte, parque. Sente, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118 decimal 9. Gol no 697, chegada Bonf, desça para nível de voo 070. Porta no farol de Itapuã, tem um tráfego agora, Boeing da Gol, já próximo ao marcador aqui. Força aérea 2187, decolada 05, controle 120, décima 8, bom voo. Pra essa, eu tô até seguro. 300. Gol no 328, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado sinal de procedimento LS, pode ser apresentado. 2000-011, gol no 328. Força aérea 2187, decola da 10. Força aérea 2187, contato radar, saída Conde. E mantenha 1110. 1110 pela Conde, 2187. Aeronave da Gol, próximo ao marcador externo, para pouso 1110. Está visual, o Guardião 06. A intenção é prosseguir direto para o Graer, o Guardião 06? Pode ingressar pela 35, se possível. Afirma então o final 35 autorizado, aguardando a autorização de pouso pairado. Guardião 06. 06. Oi, boa tarde, gol 600, final da 10. Gol no 600, confirmando já embaixo travado? Afirmo. Gol no 600, apenas para informação, o esquilo à sua direita, mantendo 500 pés, vai prosseguir pouso pairado na cabeceira 35, cabeceira auxiliar, sem interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, 18 nós. Licente, ele pouso na pista 10, gol 600. Guardião 06 avistado, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, o vento 1-0 graus, 18 nós, Guardião 06. Direto 35, chamará na cabeceira 06. November Alpha, convindo pessoas a bordo? Sim, estacionamento está com torre 1-1895, ajuste no 011. Dia November Alpha, livre acionamento, reporta ataque. Salvador, eu vou fazer o garoto nato, está pronto para o ataque. Vai abrir a nave 3, 2:40, vou entrar na galera. 060. 060, 35, 2:40. Guardião 06, caso prefira, autorizado para seguir a baixa altura até o Graé e reporta no solo controlado, Guardião 06. Então vai prosseguir para o Graé, o 06. Zero, prosseguiu, pushback, aguardando o TAC. É isso, o TAC está aguardando o TAC, tá? Torre, boa tarde, Golona 328, no ILS da 10, baixar de trabalho. Golona 328, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o eixo e pista 1028 livre. 8. Golona 600, no solo 09, libera via Fox, solo 121, decimal 9. Libera via Fox, solo 219, Golona 600. Índia November Alpha, só um instante para iniciar o táxi. Um esquilo vai ingressar agora via ótica para o Graia. Reporta visual com o mesmo. Gente, após o mesmo, está livre para seguir o táxi. Reporta para ingresso do Sistema 7. O nome é 00, autorizado táxi via Alpha, reporta para Juliette. Alpha, reporta para Juliette, com 600. Agora para onde estou? Agora para 6 0 com informação, Novembro. Canal 6141, chegada Bonf, desça para nível de voo 080. Ajuste no 0 no 1. 080, a Bonf, canal 1141. Torre, o gol no 328 não está estabilizado. Pode ser aproximação perdida. Curva direita intercepta novamente a final. 79 a bordo. Quadra de 21, continuando recife para o táxi. 6721, autorizado táxi via Índia, no ponto de carona 10, chame torre 11895, ajuste no 011. Apenas confirmando, 79 a bordo. Afirmo, web 6721. Gente, grata, bom voo. Obrigado, trabalho. Azul 4089, segue o Boeing do Webjet via parte 1 no Índia, ponte paradão no 0, chame torre em 11895, ajuste no 011. Gente, segue o Webjet, adiciona o 2000 pés, chama o controle no 20.8. 208, boa no 322. Controle, boa tarde, Golno 328, arremeteu da pista 1-0. Golno 328, suba para 3.000 pés, aguardando vetoração para a final da 1-0. 3.000, aguardando vetoração, Golno 328. Torre Salvador, web 6721.0 da 1-0. 1-8-0-6. Boa tarde, Janela 63 no 8, informação novembro. Janela 63 no 5, confirma. Janela 63 no 5, autorizado ingresso, reporta lendo e pronto, captura no 7. Canal 63 no 5, chegada a mão, deixa para nível de voo 090, reduz a velocidade para 2509. O gol 1806, pronto cópia? Pronto cópia, 1806. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, decola da 10 com a curva esquerda, na saída Pucajama, após direto Aracaju. O controle opera em 120.8 e o transponder 5161. Autorizado 230, decola 10, por esquerda, Pucajama, após direto Aracaju.